Nossa, com tanta eletricidade, ele deve tomar banho todo dia, hein? É, mas nem todos são assim. Tem uns que jogam sujo mesmo. Olha só. O Grimer adora lama e coisas nojentas. Então não é surpreendente sua tendência em estar em voltas com a equipe Rocket.